vem, vem, vem. É mais uma do Menor, bebê. É Iago Donadinho na voz. Viagem na onda. Aí, ó. Seja real, não adianta tratar com carinho. Ela só merece se a ideia for mil grau. Pra comanda uma bunda, você tem que ter uma ideia que seja real. Não adianta tratar com carinho. Ela só merece se a ideia for mil grau. Pau, pau, pau. Vai no chão, mulher. Pau, pau, pau. Ela só merece se a ideia for mil grau. Pau, pau, pau, pau. Vai no chão, vai no chão, vai no chão.